Jesus é a rosa de Saron. Jesus é o lírio dos vales, a paz do coração. A fé, a fé. Veio de Nazaré.